23 horas e 2 minutos. Atenção, atenção. Todos pilotos a seus postos. Todos pilotos a seus postos. Pronto para checklist, comandante. Checklist a postos. Radar para transmissão do programa para todo o Brasil. Check. Lançamentos e mixagens em 4 blocos. Check. Bloco 1. Check. Bloco 2. Check. Bloco 3. Check. Bloco 4, fechando o link diretamente com o Macapá. Check. Prontos para decolagem, comandante. Apostos dando máxima potência em todos os motores. Decolando. Decolando, comandante. Prepare-se. A partir de agora, você vai dançar. Com 2 horas de muita música pra você passar. Dance. Mix. Dance. Mix. Está no ar. Dance Mix. Apresentação e mixagens. DJ Alex Hunt. Yeah. Bia Ibsen. E Grilo. Apertem os cintos. Let's dance. A partir de agora começa o Dance Mix para todo o Brasil e lógico apresentando esta bagaça toda tanta semana eu. DJ juntamente com ela, a nossa mulher biônica do rádio. DJ Bia Ibsen. Oi, cheguei. E o nosso grande astro desse programa, Super Grilo. Essa é a equipe do Dance Mix, todas as semanas com o melhor do melhor pra você não parar de dançar e curtir a sua pré-balada por aqui, lógico, toda semana com muita música legal, vários DJs e lógico, a sua presença participando através do nosso WhatsApp que é 011 9834 1567. E também a nossa página no Facebook que seria qual? Programa Dance Mix. Ou se você preferir, você também pode entrar em contato com a gente, Grilão, através da onde, Grilo? Grilo, fala aqui, através da onde? Exatamente, essa é a equipe do Dance Mix todas as semanas com você. Dona Bia, está pronta? Prontíssima. Hoje você vai tocar também, né? Hoje eu vou tocar. Você vai ouvir um super set que eu fiz que está fantástico. Dance Mix. Dance Mix. Uma forma diferente de ouvir música eletrônica. We'll horas. O melhor da Dance Music. Pra você. Dance Mix.

maravilhosa Dance Music pra você. Dance Mix. Você não lembra de quem que é essa música? Eu não, mas eu gostei do vocal, achei super Grilo, traveco. Grilo, por favor, eu sei que você manja. Exatamente, Grilo, Boris Dugosh. O Grilo é praticamente DJ. Exatamente, muito obrigado. Abraços. Hoje tem programa aqui na Tribo FM, abraço a todos do Dance Mix. Mais um aqui, deixa eu abrir. Estamos em Rio das Ostras, Macaé e Armação dos Búzios, Rio de Janeiro. Saudações a todos e parabéns pelo programa. Onde só tem as pérolas. Bom, a gente vai pra um break começar, we'll be right back after these messages. Não sai daí. Aliás, você quer fazer xixi? Então vai no banheiro, vai fazer xixi. Mas não demora muito que a gente vai voltar daqui a pouco. Isso. Muito mais música. Nem pense em sair da frente do seu rádio. Dance Mix volta já. Na Rio Sul Rádio, você ouve os melhores flashbacks. E das novas, também só as melhores. Sinto mirada, sigo, sinto mirada. na Rio Sul Rádio. Aqui quem fala é Virginie do Metrô. Tô muito feliz em mostrar pra vocês a nossa nova música. Pra te fazer contente, pra ter prazer, eu tão inocente, eu quero ser. Rio Sul Rádio. Os melhores ouvintes, a melhor programação. 23 horas e 32 minutos. Sistemas, internet, manutenção, Sim Informática, criação de programas, websites, concerto, Sim Informática. Telefone DDD 24 99836-2671. Sim Informática, atendemos também a domicílio, faça já um orçamento sem compromisso. Telefone DDD 24 99836-2671. Sim Informática, e por que não? Sim Informática. Sim Informática.riosulradio.com. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobelle tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobelle. Fisiobelle. Resende Shopping, sala 408. DDD 24 33 54 3993. Fisiobelle. Estamos de volta para bombar o seu rádio com Dance Mix. Abraços! Abraços agora para a galera lá da Rádio Eunã, também para a galera da Rádio Realidade FM, Rádio Dance Machine. Ok, e agora está na hora do pensamento Dyke do dia, vamos ver? A diferença entre política e namoro é que se o namoro não der certo, você não precisa ficar 4 anos com o cara. Gostou dessa, né? Não, não gostei. Eu achei fraca. Você acha? Eu achei fraca. Você tá muito fraca de piada ultimamente, hein? Eu tô fraquinha, né? É, eu acho que... Que isso, gente? Vai, canta aí. Quero ver você levar essa. Vai. Também acho, Grilo. Vai, continua. Vai, continua. Não para, não. Continua. Dance Mix. Faz o nosso hit. E é agora com vocês, Mia Ibsen tocando e cantando. E seguindo a canção. Catástrofe. Essa é pra bater cabelo até umas horas, hein? Pra enroscar daquele nó, nervoso, você sabe? Você gosta de tocar essas tribaleiras? Adoro. Né? Hein, me diz uma coisa, o pessoal que quiser te contratar, como é que faz? Só me chamar no WhatsApp, 011-986-34-1567, ou também o Facebook, Bia Ibsen, I-P-S-E-N. Então tá bom, vamos lá, vamos todo mundo tirando a camisa, vamos bater cabelo, vamos lá. Bia Ibsen.

fã de Jerry Betes e companhia. Tô vendo aquele monte de homem musculoso, bonito, tatuado, sem camisa. Como diz o Mr. Catra, os bonitinhos estão virando. Ah, que horror! Bia! Desculpa, não se fala isso, né? Mr. Catra, que vai! Mas você não é o Mr. Catra! É, mas ele entende do negócio, cara, meu brother. Beijo, Catra! Tanto que entende que tem 25 filhos, né? Dance Mix! Let's go! Dance Mix! Somente as melhores. A senhora peça desculpas agora nesse exato momento a todos os nossos colegas gays. Desculpas, mas eu amo gays. Eu acho que gay é a coisa mais fantástica do mundo. Tenho vários amigos, quero mandar um super beijo pra todos. É, né? E você é meio suspeita pra falar, né? O eletricista, então. Abraços! Abraços para o Nil de Iglesias, que mandou assim, ó. Manda um abraço pra mim no próximo Dance Mix, sou ouvinte de todas as semanas. Ele é lá de Novo Horizonte, Rondônia. Agora eu vou te falar uma coisa, cara. Tem muito gay bonito, viu, cara? Eu sou obrigado a dizer. A maioria dos homens bonitos são gays. Desculpa. Por exemplo, falar. Eu sou feio, eu não posso ser gay, eu gostaria. Que bom. Né? Que louca essa afirmação, é, né? A sua esposa agradece. Vai um break e já volta. Não, não saia daí. Não saia daí. Dance Mix, we'll be right back. Na Rio Sul Rádio, você confere. Wow. Pop Rock. The best song. World Music. Trabalhamos muito para que você tenha uma rádio completa. Rio Sul Rádio. 23 horas e 59 minutos. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis e borracha. Conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Estamos de volta com mais. Let's go. Dance Mix. Peça desculpas mais uma vez aos nossos amigos gays. Meu Deus do céu. Desculpa, beijo. Então, cada um, beijo. Então, ótimo, ótimo. Bom, agora você que está encalhado, de repente está vindo buscar o seu, a sua resposta nos astros. Vamos lá. Arias. Ariana, você está tão depressiva, mal cuidada, que chega a ficar triste quando vê um homem com a unha mais bem feita do que a sua. Sua situação está crítica, querida. Até o ombro ganha beijo e você não. Dica de alto astral, se a vida lhe der uma rasteira, use ela com aquele seu shortinho sexy. Tudo. Você é homem chifrudão, se acha o touro, rato de academia, mas não aguenta chupar um house preto. Nossa, que susto. É. Ainda bem que é um house, né? Para, Grilo. É. Vai pegar algo pesado, borra as calças, passa vergonha aí na frente das meninas, porque, ó, pra elas ficarem com você, tem que te aceitar do jeito que você é, né? Ou seja, frouxo e pobre. Ainda bem que é um house preto, né? Você acha? Pois é. É, que o som é assim, né, mano? Não, o Grilo falou uma besteira aqui que eu tive que me segurar. O Grilo, você para de ser pornográfico, porque eu não sou obrigada. É, eu tô ligado. Eu sou menina, sou garota. Bom, agora, eu vou chamar uma pessoa pra tocar, que você gosta muito, que é muito seu amigo. Inclusive. Ai, meu Deus. Que é uma pessoa que te faz o muito Adoniran, bem. Você acredita que ele me chamou naquele dia que eu falei dele? Me conta. Sem saber, e eu ainda dei parabéns pra ele, que era aniversário dele. Mas você é falso, hein? Eu falei, Adoniran, eu falei de você, cara, que você é chato, mas eu falei pra ele. Ah, mano. Você falou pra ele? Que falei. Ai, ai, ai. Bom, chegando agora, DJ Adoniran, pra você aqui no Dance Week, super set legal, vamos lá, todo mundo aumentando o volume do carro e passando. Your radio never will be the same. Same. Dance Mix. thinking of your você passar mal.

realest on the scene. I've been riding around the city with my squad. I've been riding around the city with my squad. We just close to getting crazy. Living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up, cause I know what. We the loyal, we the fan, we the ones you trusted. Won't hesitate to go straight to your head like getting in. Ain't got no other way, so we started and finished it. Finish it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy. da Dance Music pra você. Dance Mix. Chiquita va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa la mola sotto la luna, come te vengono in cave di I love you. Programa todas as sextas pela Matrix FM de Assis, São Paulo. Manda um alô aí pra mim. Um alô pra você e um beijo também. E manda um abraço pro Nil e pro Morpheus também. Abraços! Abraços também para a galera da Beats FM, Rádio Eden FM, Web Rádio, Monster Pop, Frequência Max. Monster Pop. Mega Mix Japan. Estamos no Mega Mix, sayonara. Sinal Verde FM, MB Rádio Web, Web Rádio Mais, Rádio Tribo FM. Ok, então um abraço a todos vocês e caramba, a gente tá com muita rádio, né, velho? Tá, tá com bastante rádio. Bom, vamos ver começando, daqui a pouco a gente volta with more Dance Mix. Não saia daí, Dance Mix volta já. Segundo alguns pesquisadores, este é o som de algumas estrelas. Segundo a Rio Sul Rádio, este é o som de algumas estrelas. Shabaya Pinka, keep you by my side. I never got so in love before. I've had my share of fan kicks in my face, but I've come through. Never be apart. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Meia-noite e 27 minutos. Calunga, o que tá acontecendo com esse computador, Calunga? Ei, patrão, e o sol sempre viu umas vampirinhas aí, né? Você pegou o vírus, cafifeiro. O computador agora tá virulento. Ih, patrão, e agora? Agora sim. Não é, patrão? Agora sim? É, agora tem que chamar assim, informática. Sistemas, internet, manutenção, sim, informática. Criação de programas, websites, conserto, sim, informática. Telefone, DDD 24 99836 2671. Informática, atendemos também a domicílio. Faça já um orçamento sem compromisso. DDD 24 99836 2671. Informática, e por que não? Sim, Informática. Sim, Informática. RioSulRádio.com. Estamos de volta com mais. Tem recado de WhatsApp aí pra ler? Todos esses que eu li até agora foram só do WhatsApp. Tá, mas tem mais? Não. Legal você. Só tem da Viviane falando que tá solteira. Ah, não, não tem dessa, por favor. Ainda nem namorou não, Grilo, não é? Coisa, vou dar agora conselho de amor, você não quer acreditar, meu. Certo, é, joga uma cafeteira com água quente na cabeça dele. E, bom, vamos lá. Simpatia, do House Preto, querida. É, não chupa muito. Não é, Grilo, é que isso, não, para, exatamente. Bom, vamos, abraços. Abraços para a Rádio Jovem FM lá de Itajubá, Minas Gerais, Voto Web. Cala a boca, Grilo. Rádio Ilha Mix, Música FM, Rádio Grilo, Rádio Jovem Hits FM, Rede Amazônica, Rádio 66. Rádio Grilo. É Rádio Grilo? Ele não para de falar? É. É uma traca. Cala a boca, Grilo, olha aí. Rádio Máximo FM, Rádio Radiola Brasil, Arara Azul FM, Cultura FM. E agora vamos de DJ Smiley, estreando no programa. Uma forma diferente de ouvir música eletrônica. Maybe we'll run away. Maybe we'll realize we're only human. Dance Music pra você. Dance Mix. você. Dance Mix. Desculpas para os nossos amigos gays. Sorry. Pronto, agora foi em grande estilo em inglês. Porque você sabe que nossos amigos gays são super finos, super estilosos, então a gente tem que fazer algo ao estilo deles. É, eu também acho que já tá fazendo média, você não acha? Não, não tô, não. Chamou os caras de inhadinho e... I love you. É, tá. É. Bom. Ó, mais uma vez, deixa eu puxar aqui o WhatsApp. 011-9-8634-1567. Ou também lá, Facebook, né? Programa Dance Mix. Deixa seu recadinho lá. Fala de novo só o WhatsApp, então. 011-9-8634-1567. E termina por aqui o Dance Mix. Voltamos de semana que vem. Tchau, tchau. Termina por aqui mais um Dance Mix. Lembrando que semana que vem tem muito mais. O rádio chegou ao fundo. Isso, rádio.